O tambor batucando para aprender e ensinar. É folha para curar. O saber do mais velho e do mais novo na essência. É infância, militância. É o rap tocando pra gurizada aprender a se defender. É ginga, mandinga, é festa de erê. É boneco encenando pra pretinha aprender a se enxergar. É a trança e a dança, é a dança da trança de aprender a se amar. Caruru é pedagoginga. Vem aí o 14º Caruru de Ibeji e as Pedagogingas, de 30 de setembro a 4 de outubro em Itacaré, Bahia. Oficinas de canto, dança e percussão afro-brasileiras, teatro de bonecos, artes circenses, hip-hop, grafite e línguas africanas. Sessões de cineclube, rodas de conversa e tambor, ações agroecológicas, intervenções artísticas e a tradicional celebração do Caruru de Ibeji. Quer saber como participar e contribuir com essa ação? Acesse casadoboneco.blogspot.com ou entre em contato pelo telefone 073-9199-6986. Realização Associação de Afrodesenvolvimento Casa do Boneco de Itacaré.